carro e mulher. Não é a sua amizade, isso é o que eles querem. Dinheiro, droga, motos, carro e mulher. Não é a sua amizade, isso é o que eles querem. Dinheiro e mulher sempre está no plano, não é? E tem uma pá de mano, um Nike no pé, uma beca e um boné, um camisão de estilo, um neguinho de grife, uma pá de mulher. Era assim que eu queria ser Dom Pablo em um filme que não tem dublê. Mas tem coisa que acontece como de estalo, um lugar certo na hora certa e um 357 tipo Magno. Será que é dessa vez que vai melhorar? Será? Ou será que é missão suicida? Sei lá, deixa isso pra lá. A fita é agora, a hora é essa, vamos arrebentar. Então vai, vai, vai. Na moral, se reagir, toma tira aí. Pra, pra, pra, pra. Ficou pra trás um latrocínio. No mundo do crime, matar pra não morrer é de praxe. Vem na foto com 13 tiros na face. Dizem que quem se arrepende, velho, Deus perdoa. Dizem que no céu, velho, a vida é boa. O meu filho ontem fez 2 anos. Aniversário, ainda comprei uns panos. Império do Sol, armas e pó, infratores menor. Essa é a desculpa, aceito o dedo sem dó. O governo controla os seus capazes. A farda cinza, mano, apaga seus rastros. Mas minha visão é foda, vai além, aonde a sua não vai. Vejo um governo corrupto com a lei do caralho. Se pô, você não concorda com meu modo de raciocinar. Mas no meu mundo só o pior pra se basear. Tucunduva, Ana Maria, Jardim São Daniel, ali. O mais doce amarga como fel, não. Eu preciso parar. Quero uma vida digna, tô muito louco de roubar. Sem arma, sem pó, sem maldade, sem craque. Sei que meu rival, velho, venha e me mate. Essa noite é um sonho, uma voz me falou que o verdadeiro belo conhece bem o amor. E que é visto admirado com os olhos do coração. Sem maldade, então, é possível ladrão. A violência está sempre presente no corpo, na alma, no ser e na mente. Não são pouco os que contribuem. Será que era assim que deveria ser? Jesus! Já não dou mais a mão pra quem está no fundo do poço. O que é isso? Que porra é essa? Estão querendo provar a teoria de um Deus morto. É omisso, periférico, dia a dia. Mocinho e bandido, fronteira, favela e burguesia. Calafrio, medo, pânico, decepção. Sofrimento, doenças e desilusão. É bem pior que você pode imaginar. 2 palitos pra te mandar pro lado de lá. Mas o Zé da vida deixa de existir. Ou uma prece a menos, Deus tem para ouvir. Uma pá de mina, foi tabela na vagina. Não estou criticando aí, mas isso é vida. Uma dessas mina poderia ser a sua filha. Ou uma Alice no país das maravilhas. Hoje em dia dinheiro é tudo aí. Foda-se o mandamento, então foda-se o mundo. Me banharam de sangue, despertaram meu mal, pai. Olhais por esse teu filho e não desse transformar em o segundo chacal. Não é a sua amizade, isso é o que eles querem. Dinheiro, droga, motos, carro e mulher. Não é a sua amizade, isso é o que eles querem. O vício, ele te dominou. Eu quero ouvir de novo o som que o DJ tocou. Som pesado e maneiro, mano, somos nós. Detento do rap, rap brasileiro. E aí, filha da puta, você me escutou? Você ficaria mais contente se eu te chamasse de doutor, de playboy ou de magnata? Você e aquela puta, movida lata. Você falava alemão, fazia medicina. Eu metia os canos no farol da esquina. Essa porra se resume em um só pra cá. Moneorose, um próprio cheirar. Ou um tipo invocado, arriscando a sua vida em um assalto cinematográfico. sem honra, sem glória, sem mais, sem menos. Sangrando na calçada e afundando de inferno adentro. Eu mudaria o mundo se fosse o Superman. Melhoraria pra mim e pra você também. Em alto estilo e em ótimo requinte. A miséria negra, mano, a mídia assiste. O valor do meu bem tem o preço do meu mal, pai. Olhais por este teu filho e não deixe se transformar em um segundo chacal. Eu sou do bem, não do mal. Dinheiro, droga, moto, carro e mulher. Não é a sua amizade, isso é o que eles querem. Dinheiro, droga, moto, carro e mulher. Não é a sua amizade, isso é o que eles querem. Droga, moto, carro e mulher. Não é a sua amizade, isso é o que eles querem.